他们给唱不唱？你听唱不唱？没有，听不了没有？什么样了？什么样了？什么样了？什么样了？啊！你让你去弄 啊！有多没信心就是。你是在胡言乱语，三心两意，用钱买房，你都疯魔党，花钱开心，冒险没有房，能把感情喊开放，你有时太天真，没扛下那些懦弱，我是玩物神经病。有多没信心就是。每次六百年给分手，扣分流难免。 我父母没有苦给把土肥，光荣有钱买房，你都无分得人 NFT。 有时候破案还没洗白，谁都发现都马上六百块，干嘛？ Pra eu meter nessa crente, ele é pequeno. Se não rir ouvindo Nando Moura falando nomes como Gadelha. Ah, eu tô me sentindo Zeus. Meto o boneco e fecho que o filho não é meu. Jamais. E se der ruim, meto o set. Quando eu tiver falido, eu vou montar um podcast. Bote meu pão no boquete, arranca fora. E hoje eu tô aqui sem me cancelar de novo. Vou zoar o tim, tim, tim. Ah, eu tô me sentindo Zeus. Meto o boneco e fecho que o filho não é meu. Jamais. Nesse beat oriental, todos não me deram, querem que quero meu pau. Não ironicamente, jamais. Por que que tu é branco e usa filtro pra ser preta? Xiii. Bota filtro pra caralho e fica feio igual capeta. Sim. Para de tortar as costas, não querer suco de pombo. Não. Mó cheirão de cocô. Sim. Batendo punheta, vendo seu tataravô. Damn. Porque ele é jeitoso e na volta. Sim. E você posta TikTok, mas você não toma banho. Fedorenta pra caralho, eu sinto o cheirinho daqui. Sim. Bota filtro do beijo, só em tua buceta é um kiwi. BJL pra tua xota que tá presa debaixo desse matagal. Amém. Ah, eu tô me sentindo Zeus. Meto o boneco e vejo que o filho não é meu. Jamais. E se der ruim, meto o set. Sim. Quando eu tiver falido, eu vou montar um podcast. Bote meu pão no boquete, arranca fora. E hoje eu tô aqui sem me cancelar de novo. Vou zoar o tim, tim, tim. Ah,